acredita, levanta a mãozinha lá em cima e dá glória pra Jesus aí. Quem sabe canta assim, ó. Faltava tudo. Ei! Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Canta, canta. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Deixa pra lá. Faltava amigos, tem hora que somem todos. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos pra serem escravos. E ela chorava. E o povo dizia o quê? Viu? Mais alto! O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu. E aí? E fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar agora. Quem acredita, diga! Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava, agora vem pagar. E o fogão que era frio, agora está queimando. E o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo. É Deus te abençoando. Que hora, que hora? Meu Deus! Se é verdade, levanta a mão pra cima e glorifica aquele que vive e reina! Chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Diga, vai! Disse o profeta assim: canta, canta, canta. Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar. Até quando? Até transbordar. Meu Deus do céu. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Vai ser como? Na casa que faltava, agora viúva que chorava, agora onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava, agora vem pagar. E o fogão que era frio, e o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo. É Deus te abençoando. Meu Jesus,